No ar, Estúdio Condá, questionando, interpretando e discutindo o que é notícia. Estúdio Condá, a informação que faz a diferença. Patrocínio. Calçados Novo Hamburgo, ninguém vende mais barato. Três lojas em Chapecó, na Avenida Getúlio Vargas. Crédito Oeste, ajudando a você crescer com financiamentos para capital de giro, mercadorias, matéria-prima e maquinário. Crédito Oeste, o desenvolvimento ao seu favor. Águia Tech Informática, mais que assistência, confiabilidade. Ligue 3323-2535. Comap, Comercial de Máquinas Pereira, tudo na linha de ferramentas, máquinas e equipamentos. Fone 3324-3152. Despachante Central, o Despachante Central parcela o seu IPVA, multas, licenciamento e transferência em 6 vezes no cartão. Ligue 3324-7485. J. Gambato, sua concessionária Peugeot para Chapecó e região. Venha nos visitar e conheça o novo 208, o motor mais econômico do Brasil. Onze minutos estão faltando para as 9 da manhã, hora oficial do Brasil. Muito bom dia, ouvintes. Bom dia, grande região do norte e também do noroeste gaúcho, sudoeste do Paraná, o extremo oeste, grande oeste, médio oeste catarinense, mais de 400 municípios ligados no dial do rádio da M610 Super Condá, uma emissora interestadual. E bom dia a você que interage conosco pelas redes sociais, por este mundo afora. Estamos iniciando mais um Estúdio Condá. Quarta-feira, hoje é dia 21 do mês de setembro de 2016. O tempo é bom, sol em Chapecó em toda a região, a temperatura 13 graus, de acordo com a meteorologia, não tem previsão de chuva para hoje, a temperatura vai à tarde até 25 graus. Já estamos vivendo a primavera de 2016, porque oficialmente amanhã à noite então encerra-se o inverno, que aliás não trouxe tanto frio assim, principalmente nos últimos meses e nos últimos dias. O Estúdio Condá tem a direção geral do Dr. Alfredo Lang, a supervisão da jornalista Raquel Lang, a produção da Rose Sebuski, a central técnica Neumar Vieira. Hoje a apresentação de Pedro Viana, a titular do programa, a jornalista Raquel Lang, está com os compromissos fora da emissora e nos passou a incumbência então de apresentarmos o Estúdio Condá de hoje. Aliás, o Estúdio Condá de hoje que tem a presença em seguidinha do secretário da Agência de Desenvolvimento Regional, que atinge aí 9 municípios da região, está situado aqui em Chapecó, o Américo do Nascimento Júnior. Então a gente vai suprimir qualquer comentário, porque já fizemos o nosso comentário durante a primeira hora, instantes atrás, e vamos abrindo então o primeiro intervalo comercial para apresentar nosso convidado. Lembrando, você quer interagir, tem sugestões, tem críticas, tem elogios, não importa, interaja conosco, com o convidado de hoje, o Américo do Nascimento Júnior, através do WhatsApp, através do nosso e-mail e através dos telefones convencionais de nossa emissora, com a nossa colega Ana Caroline ali na recepção da Rádio Super Condá. Então, em seguidinha, começaremos então a tratar assuntos não só de Chapecó, mas da região, esses que pertencem a Agência de Desenvolvimento Regional aqui da capital do Oeste. Você está ouvindo a ZYJ746, Rádio Super Condá M610, Chapecó, Santa Catarina. A gente pode financiar o seu sonho. Você é autônomo, microempreendedor individual, microempresário, agricultor. O grande momento do seu negócio está aqui. A Crédito Oeste ajuda você a crescer com financiamentos para capital de giro, mercadorias, matéria-prima e maquinário. Solicite a visita de um agente de crédito. Crédito Oeste, o desenvolvimento a seu favor. Fone 3322-3051. A Agatec Informática trabalha com profissionais especializados em conserto de celulares, tablets, notebooks, monitores LCD, fragmentadora, impressoras de pequeno, médio e grande porte, vendas de periféricos e suprimentos de informática e instalação de películas de vidro e capinha para seu smartphone. A Agatec Informática, mais que assistência, confiabilidade. Na rua Nereu Ramos, 1510E, fone 3323-2535. Coligação Somos Todos Chapecó. Professora Lourdes Anchal, 11333. Sociedade Chapecoense. Na saúde, dispor um número maior de medicamentos nas farmácias de base. Construir um projeto entre o poder público e outras instituições para atendimento aos animais abandonados. Fiscalização e melhorias no transporte público. Professora Lourdes Anchal, 11333. Para Chapecó seguir em frente, vote Bulligon 40. Na Comap você encontra tudo em ferramentas, máquinas e equipamentos como compressor de ar, prensa, guinchos, elevadores para automóveis, furadeiras, esmerilhadeiras, lixadeiras, aparelhos de solda elétrica a oxigênio e MIG. Consulte os preços e condições de pagamento. Comap Comércio de Máquinas e Materiais Pereira Limitada, na Avenida Fernando Machado, 2997D. Telefone 3324-3152. Todo domingo das 9 às 10 da noite, o som do esporte. A apresentação do jornalista Gisélio Luiz Catalão. Oferecimento. Refinatos, restaurante e pizzaria. Aberto de segunda a sábado com entrega de pizzas e buffet livre ao meio-dia. À noite, rodízio de pizzas. Rua Condá, 961 E, bairro Presidente Médici. Fone 3322-6190. ATA Chapecó, arte marcial para toda a família. Acesse atachapecó.com.br. Sorvete Italiano, o legítimo, 3 na Getúlio, em frente ao Bradesco, próximo ao Calçadão ou ao lado da Requinta Importados, com buffet livre de sorvetes. O som do esporte, todo domingo, das 9 às 10 da noite. Ofertas imperdíveis da rede de farmácias São João. Confira em nosso site a loja mais próxima de você e aproveite. Sabonete Dove Original com 6 unidades, R$ 9,90. Desodorante Rexona Aerosol com 3, R$ 26,95. Cada unidade por apenas R$ 8,98. Shampoo Suave apenas R$ 3,99. Corra para as farmácias São João. Mais de 500 lojas no sul do Brasil. Rede de farmácias São João. Cuidar da sua saúde é nossa missão. Tá pensando e trocar de celular, comprar uma TV novinha? Então aproveite a semana da tecnologia Berlanga. Todos os produtos dessa linha em até 10 vezes sem juros. Smartphone LG K4 Dual Chip, somente R$ 79,90 sem juros. TV LED 32 polegadas, só R$ 149,90 sem juros. Celular Multilaser Vita 2, só R$ 159 à vista ou parcele em 3 vezes sem juros. Semana da tecnologia Berlanga. Depois dessa você não tem mais desculpas para não se atualizar. Berlanga, 25 anos perto de você. Despachante Central, parcele seu IPVA, multas, licenciamento e transferências em 6 vezes no cartão. Getúlio Vargas, 1261. Telefone 3324-7485. Despachante Central, o despachante da confiança dos chapecoenses. Já imaginou ter um Peugeot para chamar de seu? Na J Gambato Peugeot é fácil. Confira nossas ofertas. Peugeot 2008 e 308 em 30 vezes sem juros. E mais, condições especiais para o novo Peugeot 208, o motor mais econômico do Brasil. Acesse jgambato.com.br/Peugeot e agende seu Emotion Drive. J Gambato, sua concessionária Peugeot para Chapecó e região. No trânsito somos todos pedestres. O estacionamento rotativo no nosso município tem sido motivo de muita polêmica. Nós vamos aumentar o prazo para a regularização das notificações de 5 para 15 dias e cobrar da empresa prestadora do serviço o aumento no número de orientadoras. Vamos criar o fundo proveniente de arrecadação em estacionamento rotativo para que o dinheiro seja investido diretamente na melhoria no trânsito e na construção das ciclovias, projeto que consta no plano de mobilidade urbana. Por isso, vote Valduga e Gilberto. É 65. Notícias em um minuto. Você sabia que pode participar do processo de avaliação das empresas e entidades inscritas na sexta edição da Certificação de Responsabilidade Social promovida pela Assembleia Legislativa? No site responsabilidadesocial.alesc.sc.gov.br é possível conhecer as organizações que solicitaram a certificação e disputam o troféu Responsabilidade Social Destaque SC. A ferramenta também permite o envio sigiloso de denúncias, críticas, reclamações, dúvidas e opiniões sobre os projetos de caráter social ou ambiental apresentados nas inscrições. A consulta pública fica aberta até o dia 3 de outubro. As informações encaminhadas pela população por meio do site vão ajudar a selecionar as melhores iniciativas. A premiação será entregue em sessão especial da Assembleia Legislativa no mês de dezembro. Você ouviu Notícias em um Minuto, uma produção da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Parece história de assombração, mas é o governo querendo congelar o serviço público por 20 anos. Imagina, sem aumento de salário, sem concursos, sem contratação de pessoal. O mais assustador é que a história é real. A ameaça é a PEC 241 do governo federal. Para espantar este bicho papão, só uma greve geral. Mobilize seus colegas de trabalho, seus vizinhos e seus amigos. O bicho vai pegar. Fórum Catarinense em Defesa do Serviço Público. Construindo a greve geral. Estúdio Condá. Patrocínio. Calçados Novo Hamburgo. Ninguém vende mais barato. Três lojas em Chapecó, na Avenida Getúlio Vargas. Crédito Oeste, ajudando a você crescer com financiamentos para capital de giro, mercadorias, matéria-prima e maquinário. Crédito Oeste, o desenvolvimento ao seu favor. Águia Tech Informática, mais que assistência, confiabilidade. Ligue 3323-2535. Comap, Comercial de Máquinas Pereira. Tudo na linha de ferramentas, máquinas e equipamentos. Fone 3324-3152. Despachante Central, o Despachante Central parcela o seu IPVA, multas, licenciamento e transferência em 6 vezes no cartão. Ligue 3324-7485. J. Gambato, sua concessionária Peugeot para Chapecó e região. Venha nos visitar e conheça o novo 208, o motor mais econômico do Brasil. Pontualmente 9 horas, hora oficial do Brasil, a temperatura 14 graus, está conosco aqui no estúdio o secretário executivo da ADR, Agência de Desenvolvimento Regional de Chapecó, inclui-se aí 9 municípios, o Américo pode me corrigir se eu estiver equivocado, o Américo do Nascimento Júnior. Temos tantos assuntos a tratar, Américo, em relação a obras, né? Muitas obras que de repente tem um motivo ou outro para pararem. E aí, obviamente, vem as críticas. Por que parou esta obra e aí por diante? Seja bem-vindo, Américo. Bom dia, Pedro. Bom dia aos nossos ouvintes da Supercondá e toda a equipe. E aos ouvintes que são a grande razão nós aqui estarmos, né, Pedro? Exatamente. É poder falar com o povo, com a população e fazer com que a gente consiga falar um pouco mais, né? Detalhar um pouquinho as obras e ações que estão acontecendo em todo o estado, mas especificamente aqui em Chapecó e região, e que tem feito que o objetivo delas todas o que é? Atender bem a população com excelência e se aproximando da real necessidade, como diz o nosso governador Raimundo Colombo, se aproximar das pessoas. Então estamos trabalhando para isso, estou lá, sou servidor público do estado de Santa Catarina, representando o meu partido na ADR de Chapecó. E estamos tocando aí muitas coisas boas que estão qualificando ainda mais as estruturas do Oeste Catarinense. Américo, dias atrás, o governador Raimundo Colombo chamou para uma reunião praticamente todos os secretários das ADRs, né? E eu gostaria que você pudesse colocar o ouvinte ao par o motivo principal desse chamamento, desse encontro do governador. Se fala em crise, né? Mas sempre digo que Santa Catarina é um estado bem diferenciado, isso, haja visto que agora, anteontem, se não estou equivocado, Santa Catarina só perdeu aí numa pesquisa em termos de sustentabilidade, investimentos para São Paulo e o Paraná, isso a nível de Brasil. Esta reunião com o governador, objetivo principal, Américo? O governador nos convidou a tratar de assuntos importantes, relevantes para cada região de Santa Catarina. Mas a mais importante é a redução de custos, né? De despesas, né? Porque o que ocorre? O mundo está colapsado, o Brasil está numa maior crise econômica da sua história. E Santa Catarina está conseguindo sobreviver mantendo as obras e ações. Mesmo que tem algumas obras, até que o ritmo não está mais tão rápido quanto estava antes, mas nós estamos sofrendo já há 4, 5 meses com queda na arrecadação e queda das receitas do Estado. Então, quando você recebe menos, tu tem que gastar menos. Tu tem que sempre gastar menos, mas quando recebe menos é uma questão de sobrevivência. E nós estamos aí obcecados, né, gerenciados que somos pelo governador Raimundo Colombo, para reduzir despesas. Né? Já aconteceu isso quando da nova formatação das ADRs, né, onde nós reduzimos cargos comissionados, reduzimos estrutura física de custeio mensal e já conseguimos economizar bastante. O governador está já trabalhando seriamente na redução de, na diminuição de estruturas, né? Vai vir para a Assembleia, não tem mais volta. Algumas ações como redução de empresas estatais que vão ser finalizadas, que serão feitos programas de demissão incentivada, depois transferência de servidores para outros departamentos. E nós vamos reduzir muito o custo, enxugar o Estado, para com um custeio enxuto, ou seja, gastando o mínimo possível, possamos manter as obras e ações que estamos mantendo, que vem desde você fazer uma operação, tapar buraco numa rodovia estadual, até você fazer, por exemplo, a reforma, a ampliação do Hospital Regional do Oeste, obra de 40 milhões. Então, bem complexo isso. E eu tive uma alegria quando estive lá em Lages com o governador, porque a reunião foi exatamente num parque tecnológico, né? O Orion, que foi o primeiro parque tecnológico do programa que nós temos de incentivo à geração de empregos através das empresas de base tecnológica. E olhei aquela obra, Pedro, e aquela obra ela é idêntica à que teremos em Chapecó, no Centro Tecnológico em Chapecó, que foi uma obra de 6,7 milhões de investimento do Estado, terreno que foi doado pelo município e que será gerenciado pelo município, com o Estado, com a universidade e com as entidades empresariais. Ou seja, eu fiquei animado, porque daí você volta animado porque tu vê uma obra que nós teremos lá em Lages funcionando e que nós teremos igual que em Chapecó nos próximos dias. Hoje, inclusive, estou com uma equipe lá em Florianópolis discutindo tecnicamente lá as questões de projeto para nós conseguirmos aí finalizá-lo o quanto antes para entregar isso para a população oestina. Então, apesar da redução de despesa, apesar de todo esse esforço, vale a pena quando você vê essas obras que estão acontecendo e que trazem novos equipamentos públicos à disposição da população em vários setores. Nesse caso, na geração de emprego e emprego daquela, como diziam os nossos amigos, daquelas indústrias que são as indústrias sem fumaça, né? Sem chaminé, que são as empresas de base tecnológica. Américo, a gente infelizmente passa aqui, eu digo sempre brincando, a sanga do Uruguai aqui, a gente vê infelizmente o Rio Grande do Sul numa situação caótica, né? Salários sendo parcelados, segurança cheia de problemas, estradas nem se fala, a estrutura do Estado está numa situação fragmentar. Mas aqui em Santa Catarina eu vi uma declaração do governador ontem na imprensa estadual aqui, Américo, ele dizia o seguinte: o governo tem o controle da situação financeira. Quer dizer, nós temos aqui salários em dia, né? As obras me parece que não estão parando, estão andando, o governador fez um planejamento, e aí a gente se depara com a questão da lei de responsabilidade fiscal, né? Tu sabe que nem o prefeito, nem o governador, nem o presidente, muitas vezes escapa com uma coisa, alguns são vistos diferentes, mas não tem como não fechar as contas, né? O governador, me parece que nessa sua declaração já disse o seguinte: eu estou com o controle na mão. O governador tem uma planilha de gastos diário do governo. Ele controla pessoalmente a questão financeira, sendo, claro, que monitorado a cada instante pelo nosso grande amigo e chapecoense também, o estino, que é o Antônio Gavazzoni, que é o secretário da Fazenda, colega de trabalho, e que ele leva essa reunião, por exemplo, com as ADRs. Foi porque ele tinha na planilha a informação de que algumas regiões estavam destoando. Então, vamos chamar todo mundo que vamos nivelar a informação. Sim. E vamos dar o recado. Da mesma forma, ele está fazendo isso com todas as secretarias centrais, revisando contratos, rediscutindo contratos. E aí que vem a diferença de Santa Catarina com os demais estados. Por que nós, com 1% do território, somos aí a quinta em geração de imposto, somos já em geração de emprego nessa crise, a que mais gerou emprego, não percentualmente, em números reais, a questão dos estados vizinhos, todos parcelando salários, no Rio Grande do Sul está parcelando salário até 4 vezes, né? Está uma situação dificílima, e aí agora, nós, além de estar pagando salário em dia, governador, para incentivar a economia catarinense no metade do ano, que deu uma queda brusca, antecipou o 13º salário, metade do 13º salário para os servidores. Foram 2,4 bilhões em recursos que calculados, né? Circularam no comércio. Claro que não é esse o valor que efetivamente recebe o funcionário, mas você faz a geração de emprego direta e indireta. Então isso tudo faz com que Santa Catarina esteja de maneira diferenciada em relação aos demais. Mas, como diz até o nosso presidente da Assembleia, deputado Melis, fala aqui, que a crise nossa vai ser nós vamos ser o último a receber a crise, mas ela vai chegar também. Ou seja, não se tem nós, como escapar. Não tem, o Rio de Janeiro só não decretou falência porque a lei não permite, senão é um estado hoje, tecnicamente falando, falido. Uhum. O Rio Grande do Sul está em processo falimentar, essa revisão da dívida vai dar só um respiro para o governador. E, aliás, o Colombo tomou essa iniciativa, foi elogiado até por ele governador. Ele puxou a fila, exatamente. Ele puxou a fila e não puxou a fila de maneira política. Ele puxou a fila de maneira jurídica, orçamentária, e foi ao STF botar sua tese, que é conhecida hoje como tese de Santa Catarina, que obrigou o governo federal a sentar com os estados e negociar, porque se não negociasse, ia ter uma consequência muito maior financeira se Santa Catarina propusesse ação e, numa reação em cadeia, todos os outros estados assim o fizessem. Então, nós estamos sendo protagonistas. Santa Catarina, olha, se tu pegar a linha histórica do estado, em alguns momentos nós protagonizamos, né? Momentos lá de Nereu Ramos, quando foi presidente, que era presidente do Senado, assumiu a presidência para entregar para o Juscelino. Outros momentos nós ponteamos já também. Agora voltamos a pontear com a figura do governador Ramon Colombo e aí da sua equipe e das pessoas que contribuem com esse processo todo, porque não é uma pessoa só que faz tudo, mas com a figura liderada pelo governador Ramon Colombo, estamos liderando o processo de que Santa Catarina, aquele estado pequenininho lá do sul, territorialmente falando, que é parecido com a Europa, como eles falam, ele não senta mais na mesa de maneira acanhada, senta como protagonista para discutir os grandes temas e grandes ações. Isso é uma qualidade que o Estado hoje já está sentindo a resposta disso. Por exemplo, as obras todas estão acontecendo. As que estão eventualmente não acontecendo não é por questão financeira, é por questão técnica e burocrática, não financeira. Daquela briga nossa eterna contra a burocracia e contra a legislação que nos faz cumprir as situações. E aí entra meio ambiente, etc. Né? É um departamento indo contra o outro e todos fazem parte da mesma situação, todos recebem do mesmo bolso, que é o bolso da população que paga seus impostos. Então é difícil, né? Mas Santa Catarina tem tratado esse assunto com serenidade, com protagonismo, e hoje nós somos sim o estado diferenciado no Brasil, somos referência, enquanto o Rio de Janeiro está preocupado em resolver problemas de pagamento de folha, de falimentares, o Rio Grande do Sul também, o governador está negociando a abertura de mercado junto com o ministro Blairo Maggi da Coreia da carne suína. Então, a gente está num processo diferente e que hoje a gente consegue entender porque as regiões vêm se espelhar em Santa Catarina, até no futebol, que é o nosso Chapecoense também, né? Hoje é um exemplo também. Então, só que o que acontece? Quem vai ver o resultado efetivo dessas políticas públicas que estão sendo aplicadas agora não é o Pedro, não é o Américo. São as gerações que virão, não no longo prazo, no médio prazo já, filhos, netos, que chegarão num estado que é o estado mais igualitário do país. Porque a saúde que vai ter em Chapecó, vai ter na capital do estado. A saúde que vai ter lá em Itapiranga, vai ter lá em Blumenau. Vai globalizar em Santa Catarina. E dessa maneira nós estamos tratando. Quero já antecipar que estamos tendo sérios problemas na área de saúde, porque além da falta do repasse dos recursos federais para o estado e para o município, que é obrigatoriedade, a questão da judicialização da saúde, porque hoje você tem, por exemplo, fila para comprar remédio por ordem judicial, porque já tem tanta ordem judicial que o estado já não consegue vencer também. Então isso tudo está acontecendo e quem tem que pagar contas são, nesse caso, né, quem tem que administrar essa situação é o estado, que está tratando esse assunto de maneira séria, de maneira responsável, mas falando a verdade, né, Pedro? É verdade. Acabou o tempo de ficar enrolando e escondendo. Não existe mais. E outro detalhe, Américo, que me chama a atenção, que o ministro da Saúde, Ricardo Barros, né, ele anunciou dias atrás que vai pontualizar agora os pagamentos, né, e a gente não sabe se tem muita coisa para trás, a partir de agora, desse novo governo. Mas, Américo, nessas dificuldades aí, as obras, depois a gente vai falar pontuais sobre elas, mas as obras, no geral, dentro do teu trabalho desses municípios da área de jurisdição da ADR de Chapecó, as obras em andamento, vamos ser sintéticos nisso, não terão paralisação, a não ser por problemas técnicos? Com certeza. O estado nesse período aí, onde nós temos a presença do governador Colombo como gestor nós temos aí quase 1 bilhão de investimento em obras. E sem falar do custeio mensal do hospital, da folha de pagamento do servidor, quase 1 bilhão em obras. Neste momento, nós estamos em execução, e eu tenho aqui os números, né? 304 milhões de reais em obras em execução na nossa regional. Que estão andando, né? Então, esses 300 milhões em obras que estão andando, são obras que a gente tem recurso garantido, e que estão eventualmente mais ou menos no cronograma, não por questões financeiras. Olha que diferencial que é esse em relação ao Brasil. Tem muitos estados que o problema é financeiro. Não é questão financeira das obras, é questão burocrática operacional, né? E isso nos alegra. E temos ainda em planejamento mais 361 milhões de reais aproximadamente em obras que estão em planejamento e estarão sendo startadas nos próximos meses, próximo semestre, e que darão mais um reforço importante na qualificação da nossa região com os equipamentos públicos, que farão com que nós tenhamos estruturas não só em um setor. Ah, não, é só rodovia, não. Nós temos todos os setores atendidos, todos os setores que o Estado atende através de suas secretarias setoriais, tem investimento na região. Muito bem. Bom, 9h15, Neumar, nós vamos ao intervalo comercial, temos horário político também, as chamadas políticas, e já voltamos, a gente vai pontuar depois com o Américo do Nascimento Júnior as obras que estão em andamento e as que, de repente, estão paralisadas e os motivos específicos. ZYJ746. Rádio Supercondá M610. Chapecó, Santa Catarina. A Casas Bahia está trocando o mostruário e o estoque. Produtos novos com preços lá pra baixo e tudo em até 14 sem juros no cartão Casas Bahia. Notebook positivo, Intel Quad-Core, Windows 10, só R$128,50 mensais. Leve pacote Office 365 completo por R$17,43 por mês. Passe numa loja ou acesse casasbahia.com.br. Dica de economia é com a Casas Bahia. Invista em ideias criativas e baratas que podem trazer lucro para você. Saiba mais em consumosocial.com.br. Como é bom eu falar a vocês das grandes ofertas da Ufana. Confira. Lindas colchas de casal em patchwork com porta travesseiros a R$69,90. Jogos de lençol de casal a R$29,90. Camisas gola polo masculinas a R$19,90. Calça social masculina a R$29,90. Kit com três cuecas a R$9,90. Sutiã com bojo a R$9,90. E mais. Mundo dos tecidos é na Ufana, sempre com muitas novidades. Tecido tricoline com 1,40m de altura a R$3,90 o metro. Tecido veludo cotelê baixou de preço, apenas R$8,90 o metro. Ufana, lugar para a família comprar barato. Luciane Carminati, 13. Sou Pedro Vasileschi, moro em Chapecó há 42 anos. Por isso peço seu voto. Voto em 12121. Por mais saúde, mais creche, mais segurança, mais incentivo na agricultura. Voto em 12121. Sou Pedro Vasileschi. Por isso voto em 12121. Sou bem chapecoense. É 13, é Luciane Carminati. A SP Farma, farmácia de manipulação, dispõe de laboratórios com controle de qualidade para manipular todos os medicamentos, florais, homeopatia, cremes e produtos naturais. Consulte seu médico e avie sua receita na SP Farma, localizada na Rua Marechal Floriano Peixoto, 280L, Centro, ao lado da Secretaria de Saúde. Na SP Farma, você encontra segurança, seriedade e qualidade nos produtos manipulados. Conte também com a teleentrega. É só ligar 3322-1023. Faça parte de uma instituição financeira que cresce cada vez mais com você. Com 125 mil associados, 71 agências, mais de 1 bilhão em aplicações financeiras, mais de 860 milhões em operações de crédito. Este é o Sicoob Maxi Crédito, uma das maiores cooperativas de crédito do Brasil. Faça parte você também. Sicoob Maxi Crédito, associado a você. Sicoob Maxi Crédito. Badalote Materiais de Construção. Na hora de construir ou reformar, dê o passo certo. Vá na Badalote Materiais de Construção e aproveite as promoções na linha de pisos e argamassas, com os menores preços à vista ou no cartão em até 10 vezes. Badalote Materiais de Construção, lá na Rua São Pedro, fone 3322-2932, em Chapecó. O supermercado Alberti do São Cristóvão está sempre ao seu lado, oferecendo qualidade, bom preço e a maior variedade em produtos. Isso sem contar com as ofertas imbatíveis que o supermercado Alberti do São Cristóvão oferece todos os dias. Gêneros alimentícios, completa fruteira, carnes inspecionadas e a melhor padaria. Escolha você também o supermercado Alberti do São Cristóvão. Economia e qualidade no seu dia a dia. Sabe onde encontrar embalagens para supermercados, lanchonetes, restaurantes, açougues, panificadoras e outros estabelecimentos comerciais? Multiembalagens, na Rua Rui Barbosa, esquina com a Marechal Floriano Peixoto, ao lado da Papelaria e Bazar União. O fone 3323-3492. Aniversário da Nery Calçados. Confira as ofertas de aniversário da Nery Calçados em 12 vezes para pagar. Rasteirinhas Consolado em couro em 12 vezes de 13,31. Camisas Polo em 12 vezes de 2,49. E blusinhas tamanho adulto em 12 vezes de 2,49. Um ano para pagar no crediário Nery Calçados. E ainda, você estoura um balão e ganha descontos ou brindes na hora. No aniversário da Nery Calçados, quem ganha o presente é você. Nery Calçados tem um par perfeito. Ao lado do Banco do Brasil, centro de Chapecó. Despachando Central, parcele seu IPVA, multas, licenciamento e transferências em 6 vezes no cardão. Getúlio Vargas, 1261. Telefone 3324-7485. Despachante Central, o despachante da confiança dos chapecoenses. Eleições 2016, você acompanha na Rádio Supercondá M610, a emissora que tem tradição em grandes coberturas, apoio, Dimensão Artefatos de Cimento e Lajes Pré-Moldadas. Orçamento Ligue 2049-6600. ASM, telhas e aço Galvalume, mais economia de energia através do isolamento termoacústico, um produto ASM Telhas, 3313-6801, fone. Madeireira Chapecó, materiais de construção, acabamento e elétrico. Loja ampla e moderna, com excelentes promoções. Em frente à rodoviária, o fone 3322-2565. Costela Empreendimentos. Conheça o edifício Canas Vieiras. Incorporação e vendas. Costela Empreendimentos. Experiência em imóveis. O fone 3330-5000. Leve. No aniversário leve, você compra e concorre a uma S10 zero quilômetro. Embarque nesta promoção. Eleições 2016, você acompanha na Rádio Supercondá M610. Agora é Buligom 40. E saiu mais uma pesquisa eleitoral com os candidatos que disputam a Prefeitura de Chapecó. Agora publicada pelo Jornal Diário de Iguaçu. Em terceiro aparece o candidato César Valduga, com 20,26%. Empatado tecnicamente com Luciane Carminati, que tem 20,53%. E disparado em primeiro lugar, Luciano Buligom, com 51,05%. Vamos rumo à vitória no dia 2 de outubro. Vote 40, vote Buligom. TV, micro-ondas, celular. A Schumann baixou o preço. Refrigerador, cama, sofá. A Schumann baixou o preço. É até 50% de desconto. TV LG LED baixou o preço. Agora é 699. Samsung Galaxy J3 baixou. Agora é 799. E liquidificador, agora é só 69,90. São centenas de produtos com até 50% de desconto. Se não correr, já era. Vem pra Schumann. Eleições 2016, você acompanha na Rádio Supercondá M610, a emissora que tem tradição em grandes coberturas, apoio, Dimensão Artefatos de Cimento e Lajes Pré-Moldadas. Orçamento Ligue 2049-6600. ASM, telhas e aço Galvalume, mais economia de energia através do isolamento termoacústico, um produto ASM Telhas, 3313-6801, fone. Madeireira Chapecó, material materiais de construção, acabamento e elétrico. Loja ampla e moderna, com excelentes promoções, em frente à rodoviária. O fone 3322-2565. Costela Empreendimentos. Conheça o edifício Canas Vieiras. Incorporação e vendas, Costela Empreendimentos. Experiência em imóveis. O fone 3330-5000. Leve, no aniversário leve, você compra e concorre a uma S10 zero quilômetro. Embarque nesta promoção. Eleições 2016, você acompanha na Rádio Super Condá M610. Mais de 30 mil pessoas já se formaram na UNO e 90% delas já atuam no mercado de trabalho. Isso é revolução do conhecimento. UNO Chapecó, a comunidade do conhecimento. Estúdio Condá. Patrocínio. Calçados Novo Hamburgo. Ninguém vende mais barato. Três lojas em Chapecó, na Avenida Getúlio Vargas. Crédito Oeste, ajudando a você crescer com financiamentos para capital de giro, mercadorias, matéria-prima e maquinário. Crédito Oeste, o desenvolvimento ao seu favor. Águia Tech Informática, mais que assistência, confiabilidade. Ligue 3323-2535. Comap, Comercial de Máquinas Pereira. Tudo na linha de ferramentas, máquinas e equipamentos. Fone 3324-3152. Despachante Central. O Despachante Central parcela o seu IPVA, multas, licenciamento e transferência em 6 vezes no cartão. Ligue 3324-7485. J. Gambato, sua concessionária Peugeot para Chapecó e região. Venha nos visitar e conheça o novo 208, o motor mais econômico do Brasil. Bem, agora 9 horas e 25 minutos, a temperatura é 15 graus, estúdio Condá desta quarta, 21 de setembro. Américo, vamos então pontuar algumas obras que têm grande visibilidade e, aliás, são extremamente necessárias. Começar pelo hospital, Américo. Como é que está a situação do hospital, da ampliação? Verdadeiramente, é um hospital novo que está se construindo aqui, o governo tem investido muito dinheiro em cima desse hospital. E que, na verdade, se transforma, pelo que a gente ouve falar, como um dos maiores do estado, sendo um hospital público, né? E as obras, me parece que andam a pleno vapor. O momento, o que dá para se falar, amigo? Eu sei que você acompanha para e passo todas as obras, mas sempre está também lá nessa do hospital. Né? Bom, o Hospital Regional do Oeste, que é patrimônio do estado de Santa Catarina, mas é muito bem administrado e gerenciado pela Associação Lenoir Vargas Ferreira. Só o ano passado, Pedro, o hospital atendeu 146 mil pessoas, aproximadamente. De N municípios, no raio de 1 milhão de pessoas. Então, 140 mil pessoas atendidas no hospital, e aí vem, quando vai para o hospital, não é coisa leve, né? Geralmente, são coisas mais complexas. Mostram a importância que tem essa estrutura para Chapecó e para o Grande Oeste Catarinense e até para o Rio Grande, e até para o Noroeste do Rio Grande do Sul e Sudeste do Paraná. Com a construção do Hospital Regional em São Miguel do Oeste, algumas situações de baixa complexidade foram atenuadas, mas ainda de média e alta, ainda está caindo aqui no Hospital de Chapecó. E claro que lá está se fortalecendo e nós estamos nos fortalecendo aqui, como nos fortalecemos, por exemplo, com o aumento do serviço agora, o início da oncologia infantil, né? Que, para quem não entende, é o câncer nas crianças, né? Que elas tinham que viajar aí 600 quilômetros para Florianópolis, agora é atendido em Chapecó. Isso é uma vitória para esse catarinense. Mas, então, o hospital, na estrutura atual, está atendendo 150 mil pessoas aproximadamente e está ainda aumentando seus serviços conveniado com o Hospital da Criança, que hoje lá no Hospital da Criança, que é um patrimônio da administração pública municipal, administrado também pela Associação Lenoir Vargas Ferreira, conseguiu colocar então a oncologia infantil. Essa obra, ela está avaliada da ampliação do Hospital Regional do Oeste, é uma obra que vai fechar aproximadamente em 40 milhões, sendo que 36 milhões de reais vai ficar na questão da obra civil, que está andando religiosamente em dia, e também da questão dos equipamentos, né, e imobiliário. Só que ocorre? Você vai fazer essa obra, o prédio já está pronto, se tu olhar, é a coisa mais linda lá, o prédio moderno e tal. Vamos fazer agora a ligação da estrutura antiga, atual, com a nova, né? Vão ser interligadas. Né? É uma coisa só. Só sim, que daí com um design diferenciado, uma estrutura diferenciada. E toda ela será gerenciada e administrada pela Associação Lenoir Vargas Ferreira. E veja bem, depois de finalizado isso, não é apenas finalizamos a obra, colocamos a obra civil, colocamos móveis, colocamos equipamentos, ligamos um hospital ao outro, ligamos a água, ligamos a luz, engatamos o oxigênio lá e tá resolvido. Não. Quem é que toca isso aí? Aí vem os profissionais. Aí tem que fazer o quê? Tem que fazer a colocação de mais médicos, de mais enfermeiros e, enfim, todo esse serviço aí. E como nós vamos ampliar os leitos, vai dobrar os leitos, né? A capacidade dobra do hospital regional em número de leitos, aumenta o número de centros cirúrgicos, aumenta as vagas da UTI, tanto da UTI de adultos quanto da infantil, você tem que fazer o quê? Sentar com a Associação Lenoir Vargas Ferreira, ver quanto é que vai custar isso aí, para manter por mês. Todo mês, todo ano, o Estado coloca R$22 milhões em custeio para manter o hospital regional. Pagamentos mensais, né? Pagamentos mensais. Divididos em parcelas de 1.800.000 aproximadamente. Que são para manter o custeio do hospital, que só que esse valor não paga a manutenção do hospital. O hospital, através da gestão competente da Associação Lenoir Vargas Ferreira, vai buscar outros recursos, convênios, tem os recursos do município, porque é gestão plena, mesmo que o Estado e o município, para pagar o hospital, tem que receber o recurso do governo federal, parte dele. Tem que vir de lá primeiro. E não está vindo. Agora começou a... Estamos adequando o fluxo aí e eu espero que normalize. Você mesmo falou que esteve aqui, o ministro falou que iam normalizar os pagamentos. Então, nós estamos esperando que normalize, porque normalizando os pagamentos, a gente normaliza também os pagamentos, todos eles, de toda a saúde de Santa Catarina. Mas esse 1.800.000 não toca o hospital como está hoje, muito menos o hospital como está hoje, com a sua ampliação, que é uma duplicação. Então o Estado vai sentar com a associação e vai repactuar. Então nós deveremos aí ter quase que R$50 milhões por ano para manter o hospital aberto, a porta aberta, junto com a Associação Lenoir Vargas Ferreira. Então, vocês vejam como não é simples você abrir um hospital, não é simples o atendimento de saúde. E tu aumenta, tu dobrar a despesa, dobrar o atendimento, e os recursos não virem em dia certinho, é uma dificuldade. E o Estado tem tratado isso com muita responsabilidade. Até quero fazer aqui o reconhecimento da Associação Lenoir Vargas Ferreira, através do diretor executivo, Dr. Severino, do presidente do Conselho, Gelson da Costa, que sofrem junto com a gente, porque eles estão lá no dia a dia, tendo que fazer os pagamentos certinhos, mas estão honrando todos os salários dos funcionários do HRO. Então o hospital vai ser um orgulho, é a obra que o governador mais me pede quando me vê. Américo, como é que está a obra do hospital? É a obra que ele considera prioritária, porque é a que atende efetivamente 100% da sua estrutura, do grãozinho de areia até o maior equipamento lá do hospital. Atende quem precisa e quem está precisando de atendimento rápido, urgente e de qualidade. Então o governador sempre me pede essa obra, que é assim a menina dos olhos dele aqui na região, e nós estaremos aí finalizando a obra civil, se der tudo certo aí, não no final do ano, porque tem a questão dos equipamentos, mas lá por março do ano que vem, pactuando com o hospital e abrindo ampliando esse atendimento à população catarinense que mora e reside no oeste catarinense. A pleno funcionamento já. Já está pleno funcionamento, etc. E vai estar pleno funcionamento. Porque a obra física, Américo, não falta muito, né? Mas aí tem equipamentos, tem móveis. A obra civil está praticamente pronta. Mas a parte de equipamentos são uma parte bem delicada e detalhada, né? São aproximadamente R$31 milhões que serão adquiridos equipamentos, fora as emendas parlamentares que a associação gerencia para comprar outros equipamentos. Tem a manutenção dos equipamentos, esses são novos. Então, a tendência o que é? Você ficar aí 3 anos, 2 anos, sem ter que fazer a manutenção. Mas tem os equipamentos que já estão no hospital atual. E já estão funcionando. E tem que fazer manutenção, e essa manutenção é muito cara, porque são equipamentos, muitos deles, que nem no Brasil são fabricados. Né? Então, é complexo. Mas a alegria nossa é poder, com toda essa complexidade, estar oferecendo esse serviço público de saúde e qualidade aqui em Chapecó, que atende a mais de 1 milhão de pessoas no raio do Hospital Regional do Oeste. Elevado da Sadia. ali na São Pedro, se fala muito da obra, de repente comentários, a obra parou, não tem mais dinheiro, o que está havendo na verdade, Américo? Para clarear bem, para o nosso ouvinte ter realmente uma veracidade de informação. É, veja bem, o que, que é a execução perfeita de uma obra? A execução perfeita de uma obra é você licitar a obra, a empresa ganhar a licitação e você parar todo o trecho para que a empresa possa ir lá, intervir no trecho, fazer a obra e entregar. O que vem acontecendo em Chapecó, em função de que nós estamos atualizando obras históricas aqui, é que nós estamos sempre tendo que, por exemplo, 480, Chapecó-Goiôen, nós temos que fazer a obra com cerca de 8 mil veículos pesados dia passando por lá. Não tem como interromper o trânsito, senão a pessoa não se desloca. Acesso Chapecó, 16 mil veículos dias passando e nós... Trabalhando e fazendo elevado, fazendo viaduto, fazendo paralela, passarela. Então, com a coisa andando. E da mesma forma, é o elevado da Sadia. Que é BRF, eu ainda sou do tempo da Sadia, né? Tem que se acostumar. Hoje é BRF. Mas é o elevado da Sadia. Por quê? Porque ali é a convergência do contorno viário oeste que foi feito, da Atílio Fontana, que dá acesso a um bairro que é uma cidade, que é o bairro Refap, com mais de 50 mil pessoas. Eu sempre falo, a terceira cidade do oeste é o bairro Refap, primeira é Chapecó, segunda é Concórdia, a terceira cidade é o bairro Refap, se for fazer populacionalmente a conta. Temos as nossas duas universidades lá, com 8 mil alunos dia, temos duas agroindústrias, e temos o acesso em Naguatambu, Caxambu e aquela região. Então ali não é uma convergência extremamente complexa. E aí estamos fazendo a obra quem está executando a obra é a Prefeitura Municipal de Chapecó. Ela está executando a obra. Mas ela está conveniada com o Estado, através do Fundo Social, que nós estamos repassando recursos para ajudar a pagar essa obra. Sim. E a obra estava um pouco parada, inclusive... Aí nós, na função de como nós repassamos recursos, nós somos cobrados da administração o porquê disso. E ela só está parada, não é por falta de recurso. Por ser ali não é uma convergência só logística de caminhão, carro, moto. Ali é uma convergência logística de saneamento básico, é uma convergência logística de rede de cabeamento lógico, é uma convergência de rede de energia, que não vai só para o bairro Refap, vai para o bairro Refap e toda aquela região de Caxambu, Guatambu, que para tu substituir um fio lá tem que ter muito planejamento para não interferir na vida das pessoas e elas não terem prejuízo. Por exemplo, você ficar 2 dias sem energia, quem é o produtor de leite lá que está com o resfriador dele, perdeu o leite. E o aviário? Então? E o aviário perdeu todo o aviário. Verdade. Então, aí a agroindústria, ela tem gerador? Tem, mas gerador para 3-4 horas é uma coisa, gerador para 3 dias é outra, bem diferente. Então, veja bem o que é você fazer uma obra com estando tudo isso acontecendo ao mesmo tempo. Então, ela tem que ser extremamente bem calculada. E agora, ontem até recebi atualização da prefeitura que eles conseguiram resolver uma situação técnica que tinha na questão ali de cabeamento, agora exatamente qual eu não sei te explicar, mas e agora retoma aí as alças serem finalizadas, para quando finalizar as alças, que é o que dá a logística das quatro rodovias, das duas rodovias, poder fazer trabalhar no principal, que é o elevado. Então é uma obra que está realmente o ritmo dela, não por falta de recurso, mas por questões técnicas, não está da maneira adequada como nós queremos, mas vai ser uma obra extremamente importante. E depois dessa obra, que vai finalizar, que é o elevado da BRF, nós já iremos buscar, junto ao Fundo Social, recursos para nós tentarmos tratar assuntos como, por exemplo, a quem sabe a duplicação do Leopoldo Sander. Por quê? Porque daí nós temos o acesso duplicado, os contornos que finaliza ali do aeroporto e Atílio Fontana, né? E aí poderemos aí já tem aquele investimento do asfalto que tem convênio do Estado, com 20 milhões de reais, da São Pedro. Sim. Aí você trata aquela região ali. Então, tem muita coisa para acontecer ali. Nós não temos que pedir à população paciência, porque é como ditado, nós estamos trocando o pneu do carro, trocando o pneu furado do carro com o carro andando. Um carro em andamento. Então, isso a gente pede a compreensão da população, mas com certeza, depois de finalizado esse elevado, ele vai ser um marco logístico, não só para Chapecó, Poeste Catarinense, por que a gente fala isso? Agora que eu estou na frente da ADR, eu comecei a entender a importância que Chapecó tem para toda a região oeste e sudoeste do Paraná, noroeste do Rio Grande do Sul. Não só no aeroporto, não só no hospital, mas também, por exemplo, se eu quero ir para Caxambu, Pedro, eu tenho que entrar no acesso Chapecó, 6 quilômetros. Tem que pegar Leopoldo Sander, pegar Tiro Fontana para ir a Caxambu. Não tem um acesso que tu consegue atravessar lá entrando na 282. Sim. Então, essa rodovia, ela tem uma importância regional e que a gente às vezes não percebe. Hoje, por exemplo, para tu ir para o Rio Grande do Sul, tu tem que passar pelo acesso Chapecó e para o Chapecó. Exatamente. Não temos um contorno ainda, tem projeto, está em andamento. Está agora na parte burocrática, né, de convencimento das pessoas que eventualmente serão atingidas nas suas... Aí dá a chamada indenização. Indenização, né? Estamos conversando sobre isso, mas até não sair o elevado, o contorno viário, é o acesso por Chapecó que leva o desenvolvimento para o Rio Grande do Sul, né, que é o que o pessoal tem dito, né? Estão levando dinheiro para ajudar o Rio Grande, como ditado. Então, Chapecó é muito importante, essa rodovia aí, ela é importantíssima, e depois de finalizada, elevado, acesso, contornos, nós teremos uma nova realidade em Chapecó e em toda a região, porque toda a região será beneficiada. Ali, Leopoldo Sander, há um pensamento do governo do estado, de repente até com recursos federais, Américo, em duplicá-la, porque ali o trânsito é bastante pesado ali também. É, na verdade... O elevado vai facilitar, então, para que haja um pouco mais de vazando o trânsito da São Pedro, né? Ele vai trazer um pouco mais de tranquilidade, porque ali são milhares de veículos e caminhões que transitam dia a dia, né? Esse da Leopoldo Sander tem previsão de duplicação? Sim, na verdade, o que acontece? Nesse momento, o Estado tem que ser demandado, né? Sim. Então, existem projetos, né, de duplicação sendo executados pela administração municipal, que, em finalizando os projetos, apresenta esses projetos para as outras instâncias, federal e estadual, que, dentro das suas capacidades e legalidades, podem aportar recursos para investimento. O Estado já tem esse acesso, esse trecho do Leopoldo Sander, como uma questão extremamente essencial para essa interligação dos acessos, né? Sim. Então, já está na nossa vontade de auxiliar nesse projeto. Assim que o projeto chegar do município para o Estado e para a União, o Estado já está disponível, eu estou já de prontidão lá como secretário regional para receber o projeto e subir as instâncias para buscar os recursos, porque entendemos que realmente é muito importante, porque ela se tornou hoje uma rodovia defasada, né? Porque o Chapecó desenvolveu demais. Cresceu muito. Cresceu muito. A região cresceu muito. E nós agora estamos, então, precisando dar um pouquinho mais de estrutura para ela. Mas, assim que demandados pelo município, nós estaremos buscando também colaborar nesse processo. 283, que é também, se fala muito, se reclama, uma novela. O que que está acontecendo com a demora da restauração? Que a gente sabe que o governador lançou aquela ordem de serviço lá no Alto da Serra, você estava lá, eu também estava, Américo, de duas etapas. A primeira etapa, se não me trai a memória, até Planalto Alegre, e a segunda, então, até Água de Chapecó, que são os pontos mais críticos, na verdade. Como é que está a situação da 283? A 283 hoje é a obra mais enrolada, digamos assim, da minha regional, né? Uma obra são 18 milhões de reais. Que te faz perder o sono, né? É, incomoda bastante, porque o que acontece? São 18 milhões de reais divididos em dois lotes. Sim. O primeiro lote, Chapecó, a Planalto Alegre, como você bem disse, e o segundo, Planalto Alegre, e Águas de Chapecó. Foi licitada a obra, e quando a empresa começou a fazer o trecho, ela fez um quilômetro de trecho, que é aquele quilômetro ali entre a que passa ali perto do CDA da Alfa, por ali, uhum, um quilômetro certinho, bonitinho, feitinho, percebeu-se no fazer a obra que, e aí quem passar, por favor, olhe para vocês entenderem o que é a preocupação de um gestor público, né? Percebeu-se que ela ficou elevada e que as laterais, que é aquela zona de recuo, quando o carro tem que parar por alguma situação, ficou meio curto e meio alto, ou seja, ficou num ângulo... Tem um desnível, então. Ficou um desnível que se for parar um carro, o carro não consegue parar com tranquilidade. Analisando isso, a própria empresa apresentou e o DEINFRA fez análise técnica para quê? Para alargar, então. Diminuir esse desnível. E para diminuir esse desnível tem que fazer o alargamento, então, tem que aterrar um pouquinho mais dos lados e tem que levantar as bocas de lobo, que é onde vai escoar a água. E aí fugiu do projeto. Fugiu do projeto. Daí agora, então, eu falei até antes de chegar aqui, liguei para o Vanderlei Agostini, que é o nosso diretor, presidente do DEINFRA. Vanderlei, estou indo lá no Supercondá e eu tenho certeza que o Pedro Viana vai me cobrar 283. Como até é que tá? Porque eu faço uso daqui. Faz uso, né? Como é que está esse negócio? Daí ele me falou, Américo, pode dizer para a população estamos finalizando um encaminhamento de ótimo para bom agora, porque além de nós conseguirmos fazer todas as questões técnicas, nós, quando assim que nós iniciarmos a obra, ela inicia para acabar sem nenhuma interrupção. Então estamos aguardando aí essa semana a finalização dessa questão burocrática, e daí também teve mais uma situação, para você entender o que é o Estado brigando com o Estado. Aí, como a obra passa pelo perímetro da Flona, da Floresta Nacional, ali é um território. A Floresta Nacional, ela tem uma lei específica na zona de lindeira a Floresta Nacional. E passa no meio, né? Da Flona, sim, que é a Floresta de Chapecó ali. Também a Flona se manifestou e fez algumas considerações. Considerações que nós vamos ter que colocar também na adequação do projeto. Então, é tal coisa. O Estado, através da Flona, dizendo para o Estado, através do DINFRA, ó, não gostei disso, vamos adequar. E nós ficamos no meio disso tudo, querendo resolver rápido. Mas agora, tenho certeza, pela conversa que tive com o Vanderlei hoje de manhã, de que nós teremos um bom encaminhamento para os próximos dias. Tem recurso? Recurso garantido. Aí que vem a história. Recurso garantido, ordem de serviço assinada, e nós enrolados para essas questões burocráticas e técnicas, que são importantes, só que nos deixam agoniados, porque até não vê o trator funcionando, até não ver o asfalto caindo ali na rodovia sendo colocado, a gente fica muito agoniado, né? Até porque, América, é o seguinte, para o ouvinte entender bem, e eu também que faço uma vez por mês, o Rio Grande tem familiares, e sempre o meu trajeto na Planalto Alegre, Águas, São Carlos, Palmitos, Passa a Ponte, estou em Iraí. Quando o governador lançou e deu ordem de serviço, era um projeto X, né? Aí se depararam com essas situações que você colocou. Quer dizer, em tese, se fosse executar como estava o projeto, ia ter problema na frente e, de repente, refazer tudo de novo a obra, o que daria um custo muito maior. Seria, em tese, isso. Quer dizer, agora está se refazendo o projeto, adequando a todos esses problemas que você colocou, para que a obra comece, então, a sair do papel. Em tese, isso, né? Exatamente. É isso exatamente que está acontecendo. E nós estamos aí, chegando aí uma fumaça branca, como dizem os técnicos, sim, aí, para nós tocar essa obra de uma vez. Uhum. Dá para dar um alento aí para quem olha, passa por ali? Olha, eu acho que a obra, nos próximos aí, pelo que o Vanderlei me falou, aí nos próximos 30 dias deve estar retomada com toda a força e vigor essa obra, que é muito, muito importante para Chapecó e para a região. Muito bem. Bem, nós vamos a mais um intervalo comercial, tem também as chamadas políticas, 15 para as 10 da manhã, 16 graus temperatura, já voltamos. ZYJ746, Rádio Super Condá, AM610. Chapecó, Santa Catarina, liderança absoluta. Hora certa, avante. 9:45. Semana de Eletro na Avan. Todo setor em 10 vezes sem entrada e sem juros e com ofertas arrasadoras. Aproveite! Lavadora de roupas 13 quilos Electrolux de R$ 1.799,90 por 10 vezes de R$ 149,99. R$ 300 de desconto. É imperdível! Aproveite a promoção Setembro da Sorte e concorra a prêmios na hora. Ofertas válidas até domingo ou enquanto durarem os estoques. Avan, não tem crise para quem vende barato. Coligação, somos todos Chapecó. Amigo e eleitor, dediquei grande parte da minha vida para a comunidade chapecuense. Na Câmara só defendi bons projetos. Busquei recurso em Florianópolis e Brasília para a saúde e para o desenvolvimento. Criei o projeto de bônus fiscal que beneficia o agricultor. Quero continuar trabalhando. Peço o seu voto para vereador Dino Dalla Rosa 40640. Já imaginou ter um Peugeot para chamar de seu? Na J Gambato Peugeot é fácil. Confira nossas ofertas. Peugeot 2008 e 308 em 30 vezes sem juros. E mais, condições especiais para o novo Peugeot 208. O motor mais econômico do Brasil. Acesse jgambato.com.br/Peugeot e agende seu Emotion Drive. J Gambato, sua concessionária Peugeot para Chapecó e região. No trânsito somos todos pedestres. Joel Oeste. A gente pode financiar o seu sonho. Você é autônomo, microempreendedor individual, microempresário, agricultor. O grande momento do seu negócio está aqui. A Crédio Oeste ajuda você a crescer com financiamentos para capital de giro, mercadorias, matéria-prima e maquinário. Solicite a visita de um agente de crédito. Crédio Oeste, o desenvolvimento a seu favor. Fone 3322-3051. Setembro, lançamento da coleção Primavera-Verão na Loja Magrão de Chapecó, na Avenida Getúlio Vargas. Pegue o panfleto e confira. Tem sapatilha feminina adulto por R$29,90. Legging adulto, só R$29,90. Aproveite, é tudo em 6 vezes no crediário e cartão ou com cheque pré-datado só para janeiro de 2017, pelo preço de à vista da etiqueta. Lojas Magrão de Chapecó, com atendimento neste sábado à tarde. Aqui é mais barato. Lojas Magrão. Agora é Boligon 40. A prefeitura trabalhou muito para construir a Arena Condá, que foi idealizada como um espaço multiuso. A nova Arena Condá também trouxe outros benefícios, como a economia de aluguéis. Na parte externa, funciona um centro de jovens e adultos, a Secretaria de Habitação, o PROCON, o Centro de Especialidades Odontológicas, Farmácia Central, Clínica da Mulher e a Secretaria da Saúde. E nós vamos continuar investindo na Arena Condá, palco das nossas vitórias e conquistas, buscando parceiros e parcerias para completar totalmente o projeto. Olhando pra frente, pra Chapecó seguir em frente. Olhando pra frente, pra governar do nosso jeito. Olhando pra frente, chegou a hora, nossa gente. Olhando pra frente, pro Negão, nosso prefeito. Olhando pra frente. Vamos juntos, torcedor. E você sabe, em time que está ganhando, não se mexe. Boligon 40. Está precisando de dinheiro? O Paraná Banco tem empréstimo rápido e fácil para aposentados e pensionistas do INSS e servidores públicos, sem consulta ao SPC e ao Serasa. Se você possui empréstimos em outros bancos, compramos as suas dívidas e você ainda sai com mais dinheiro no bolso. Não perca tempo procurando por aí. Venha direto para o Paraná Banco, pois possuímos as melhores taxas e prazos do mercado. Paraná Banco em Chapecó, na Fernando Machado, em frente ao Restaurante de Itália. Telefone 3324-3012. Repetindo, 3324-3012. TV, micro-ondas, celular. A Schumann baixou o preço. Refrigerador, cama, sofá. A Schumann baixou o preço. É até 50% de desconto. TV LG LED baixou o preço. Agora é 699. Samsung Galaxy J3 baixou. Agora é 799. E liquidificador, agora é só 69,90. São centenas de produtos com até 50% de desconto. Se não correr, já era. Vem pra Schumann. Despachante Central, parcele seu IPVA, multas, licenciamento e transferências em 6 vezes no cartão. Getúlio Vargas, 1261. Telefone 3324-7485. Despachante Central, o despachante da confiança dos chapecoenses. Na Comarp você encontra tudo em ferramentas, máquinas e equipamentos como compressor de ar, prensa, guinchos, elevadores para automóveis, furadeiras, esmerilhadeiras, lixadeiras, aparelhos de solda elétrica a oxigênio e MIG. Consulte os preços e condições de pagamento. Comarp Comércio de Máquinas e Materiais Pereira Limitada, na Avenida Fernando Machado, 2997D. Telefone 3324-3152. Coligação, somos todos Chapecó. Amigo eleitor, meu nome é Aristide Fidelis, meu número é 40789. Sou autor de vários projetos em nosso município, entre eles o projeto de ficha limpa e também o projeto que obriga o município a fazer exame nas crianças com problema de visão no colégio. Portanto, vote em quem tem competência. Aristide Fidelis, 40789, para prefeito 40. Para Chapecó seguir em frente, vote Boligon 40. Antes, só eu tinha telefone por aqui. Toda hora ligavam para deixar recado para um, depois para outro. Mas agora todo mundo pode ter um telefone fixo. É que cadastrados nos programas sociais do governo federal podem pedir um telefone popular baratinho. E moradores de áreas rurais onde não havia telefone, uma linha para suas casas ou comércio. Sabe que eu até sinto falta do povo me ligando? Para solicitar, entre em contato com a operadora de telefonia fixa da sua cidade. Apoio Cindy Telebrasil, Algar Telecom, Embratel, Oi, Sercomtel e Vivo. Se jogar no dia de feira especial no Brasão. segunda a quarta, não marque bobeira. Se joga na qualidade, o melhor pra você. Se joga na variedade, não dá pra perder. Moranguinho bandeja ou mamão formosa, R$2,75. Alface crespa ou repolho verde, 99 centavos. Cebola nacional ou pepino, 99 centavos. E agora você parcela tudo em duas vezes no cheque. Se jogar no dia de feira especial do Brasão. Comunicado. A Casan comunica à população de Chapecó que o fornecimento de água estará prejudicado nesta terça-feira para a realização de adequações em adutora do sistema de abastecimento, procedimento necessário para que a prefeitura instale galerias de drenagem pluvial, obra adiada devido ao temporal de domingo. O fornecimento de água será retomado a partir das 18 horas ainda na terça-feira, com a conclusão do serviço. Entretanto, a completa normalização do sistema acontece gradativamente. Por isso, a Casan pede a colaboração dos usuários no sentido de limitar o consumo de água ao essencial até a quarta-feira, quando o sistema volta a operar normalmente, para evitar maiores transtornos aos moradores das partes mais altas e das pontas de rede. A Casan lembra que dispõe da central de atendimento 0800-643-195 para mais informações e solicitações de serviços. Estúdio Condá. Patrocínio. Calçados Novo Hamburgo. Ninguém vende mais barato. Três lojas em Chapecó, na Avenida Getúlio Vargas. Crédito Oeste, ajudando a você a crescer com financiamentos para capital de giro, mercadorias, matéria-prima e maquinário. Crédito Oeste, o desenvolvimento ao seu favor. Águia Tech Informática, mais que assistência, confiabilidade. Ligue 3323-2535. Comap, Comercial de Máquinas Pereira. Tudo na linha de ferramentas, máquinas e equipamentos. Fone 3324-3152. Despachante Central. O Despachante Central parcela o seu IPVA, multas, licenciamento e transferência em 6 vezes no cartão. Ligue 3324-7485. J. Gambato, sua concessionária Peugeot para Chapecó e região. Venha nos visitar e conheça o novo 208, o motor mais econômico do Brasil. Bem, agora faltam 5:30 para as 10, temperatura 16 graus. Américo do Nascimento Júnior, secretário executivo ADR, Agência de Desenvolvimento Regional Chapecó. Américo, algumas obras também nesses municípios que estão sob a tua jurisdição, que pertencem à ADR Chapecó, que a gente possa também divulgar aqui. A gente sabe que você anda muito, Florianópolis, região toda, trabalhando, acompanhando obras, etc. O que poderia se divulgar também? Bom, nós estamos aí com a nossa 157, que vai de Chapecó até lá na divisa com o Paraná, que é lá na nossa São Lourenço do Oeste, que está sendo totalmente revitalizada, né? Então, isso é um investimento de quase 150 milhões ali no total do trecho, mas 36 milhões que nós estamos administrando até ali Coronel Freitas, a região. Sim. Uma obra que está sendo fantástica, até porque quem vai daqui a Coronel Freitas conhecia aquelas curvas, as curvas que além de serem perigosas, não estavam no ângulo adequado. Ou seja, tu ia fazer a curva, o carro puxava mais para descer o peral mesmo, entendeu? Sim. Então aquele endireitamento de curva, foi tirando as pedras, ajeitando, limpando, isso vai trazer muita segurança para quem vai usar aquela rodovia. E além da e toda aquela região produtora de móveis, da própria agroindústria naquela região, que vai ter uma rodovia readequada. Em Coronel Freitas, nós tivemos... O mundo caiu lá quando teve aquela enchente absurda lá, que foi muito, muito triste para Coronel Freitas. Mas nós lá, junto com a administração municipal, investimos lá através do Fundan em novas ruas pavimentadas, a 157, reformamos algumas escolas que a tragédia levou, digamos assim, né? Estamos com a Casan vendo lá na linha Pedro Paulo uma readequação da questão da água, melhorar a bomba que capta a água do rio. Também, indo ali para a Cordilheira Alta, máquinas, equipamentos adquiridos com recursos do Estado, né? Obras de pavimentação em alguns locais. Temos em Águas Frias investimentos na ponte do Burro Branco, que até polemizou que era uma ponte que quando o rio enchia, Eles tinham uma ponte provisória que às vezes levava e tal. Eu recordo até numa oportunidade, se não estou equivocado, um ônibus estudante quase acabou... Ele virou, só que o que acontece naquela ponte? A ponte provisória, ela tem, para quem não conhece, ela tem 50 centímetros de altura. Então, sim, vira, mas tu tá ainda, né, perigoso, mas tu ainda consegue sair do veículo, sim, né? E o governador esteve inaugurando. Então, 2 meses atrás entregamos a ponte. Antes mesmo de inaugurar, o governador já pediu para liberar a ponte, para que as pessoas possam usar. Então, a duplicação, obra de 1.200.000, fora o CRAS que foi inaugurado lá em Águas Frias, as pavimentações asfálticas em Nova Erechim, a nova praça ali em Nova Itaberá. Tem uma praça nova sendo feita, coisa mais linda, é recurso do governo do estado, reforma nas escolas, porque reforma nas escolas não é só a revitalização como nós fizemos no... É o caso de Chapecó também. Chapecó, por exemplo, a revitalização, se pegar ali o Lara Ribas, o Lara Ribas, o Druziano Sartori, pegar o próprio Bom Pastor, a revitalização virou obra nova, né? E agora estão fazendo o Nelson Orostec e o Valesca Parisotto. Na verdade, serão novas escolas que estarão ali. Então, mas só que além da revitalização, que é uma obra que a gente está conseguindo um recurso um pouquinho mais estruturado, e que após finalizar essas, que é o Valesca e o Nelson, nós vamos focar aqui no Zélia Scharf, a escola Zélia Scharf, aqui na região do Maria Goretti, aqui, nós ainda estamos, tem as reformas das escolas, desde uma porta... E é um trabalho contínuo, né? Até uma pintura, até uma readequação de rede elétrica, porque agora que está sendo mudado o sistema e sendo colocados os climatizadores de ar, a energia é maior, tem que trocar toda a rede elétrica, sim, daí tem que pegar a Celesc para nos ajudar no reforço de rede. Carga, como se diz, né? Aí nós temos lá em Caxambu obras de pavimentação, nós temos em Planalto Alegre pavimentação do interior, que é a coisa mais linda do interior de Planalto Alegre, você descendo lá, você realmente se sente na Europa, porque o prefeito lá, Plínio, fez uma rodovia mais estreita, mas pavimentada, e tu vai no interior longe com a estrada interior. Então é uma experiência bem interessante, né? Então isso tudo, o Guatambu tem investimento lá no ginásio de esportes, o Alto da Serra, que é um investimento de Guatambu e de Chapecó, do Fundan, 3.600, que o Alto da Serra já é um cartão postal de Chapecó e de Guatambu, né? Então nós temos aí, lá em Caxambu, Guatambu tem investimentos interessantes também. Então dessa maneira, sucintamente, são vários pequenos investimentos que somados dão um grande valor a ser investido, né? E Chapecó, por ser uma cidade polo, por concentrar aqui o maior número, não só de pessoas, mas de atendimentos, ela concentra equipamentos públicos que atendem a toda a região. O Hospital Regional do Oeste, o próprio radar meteorológico que vem para Chapecó vai atender só mais ou menos de Lages até Itapiranga com monitoramento. Está sendo feito em Chapecó. São 16 milhões de reais que serão investidos ao final entre equipamento, o prédiozinho da concentração, e agora também conquistamos, junto com o estudo, uma sede regional da Defesa Civil. Então, bem, bem interessante isso, né? Aí nós temos, por exemplo, a estrutura da segurança pública, que é necessário. Ah, mas estão fazendo, mas tá louco, estão investindo em presídio, mas temos que investir em presídio. Temos que investir na recuperação daqueles que têm que cumprir suas penas e do jovem, através do CAS e CASEP, que é outra política, né? Sim. É outra política diferente da do próprio presídio, da própria penitenciária. Então essas ampliações, todas regionais, acontecem em Chapecó, mas com o intuito de atender aqui a todos. Quando nós estamos agora com a CRE, né, que é a Central Regional de Emergência licitada, que a obra vai acontecer ali na frente do batalhão, ela vai atender toda a região. Nós estamos trabalhando muito, muito afinco, né? Para poder assinar a ordem de serviço, assinar o edital do novo IGP e novo DETRAN. O IGP e o DETRAN são atendimentos regionais, não são de Chapecó, né? Então, é por isso que nós acabamos concentrando muito o esforço aqui, porque aqui tem um compromisso de atender a toda uma grande região. Uhum. Américo, em relação a 282, o acesso está tudo tranquilo, o que tinha que se fazer foi feito, há pendengas ainda? O acesso é o seguinte, é uma obra de 105 milhões de reais, onde nós conseguimos, muito esforço, finalizar as passarelas agora. E hoje, então, é uma rodovia segura para o pedestre e para o motorista, né? Mas nós ainda não finalizamos ela totalmente. Então, como é um convênio com o DENIT, que é do governo federal, nós estamos discutindo tecnicamente algumas situações, mas o DENIT, para ter uma ideia, ele tem uma demanda de 31 bilhões de reais em obras... que tem que ter dinheiro para pagar as obras que estão em andamento. Sim. E eles receberam no ano passado 3 bilhões em recursos. Então, de 31 bilhões... Para três, muito grande. E aí o que acontece? A gente está indo no que é... Do que está extremamente pegando fogo mesmo. Urgentíssimo. Né? Então, a gente sabe disso, a gente está discutindo com eles tecnicamente o projeto. Vamos chegar num denominador comum, mas o mais importante... Não é a obra descerrar a fita da obra e botar a placa. O mais importante é que a obra está servindo, atendendo a população de maneira adequada. Então, é uma obra bem importante que na minha opinião, vamos lá, para o transeunte e para o pedestre, está pronta. Mas nós temos que finalizar alguns detalhes. A questão de lombadas, hein? Se fala muito lombadas físicas ou eletrônicas nesse acesso, que tem muitas vezes motoristas, às vezes, que exageram na velocidade, né? Colocando em risco as pessoas que, porventura, atravessam as pistas ali. Tem algum projeto nesse sentido? É o que acontece. Veja bem, essa obra, ela não é o acesso, ele é propriedade do governo federal. Sim. Não tem nada a ver com o município, nem governo, com o Estado. O governo está executando uma obra de revitalização. Numa parceria, mas ele está executando. Assim que finalizar a obra, ou seja, agora esses últimos detalhes foram finalizados e nós vamos entregar a obra para o governo federal, porque é deles a propriedade. Aí cabe a eles tomar a decisão técnica se vai colocar lombada eletrônica ou não. O governo federal, nas rodovias federais, tem colocado os chamados pardais, né? Sim. Que não são lombadas eletrônicas, são os pardais, que eu particularmente não sou favorável a isso. Eu sou favorável à lombada eletrônica, porque daí conscientiza. O pardal tem um objetivo de arrecadar, né? Então, aí depois, o DENIT, que é o proprietário do acesso, vai dizer, olha, vamos colocar lá lombadas eletrônicas ou lombadas físicas não, porque o pessoal não tem feito mais isso, né? Em rodovias. Lombadas eletrônicas, ou colocar os pardais, como chamam, mas não é nem a Prefeitura de Chapecó, nem o Estado de Santander que vai tomar essa decisão e executar isso. É o governo federal, através do DENIT, que quando finalizado, receberá de volta a propriedade desse acesso. Que estará incluído no programa de concessões, né? Sim. O programa de concessões do governo federal, que nesse primeiro momento foi tratado as questões de aeroportos, mas já foi apresentado pelo governo federal ao governador do estado um modelo onde tem uma concessão prevista da Rótula da Bandeira de Chapecó até a 282, da 282 o trecho até o trecho do trevo do Irani, e no trevo do Irani, subindo aquela rodovia que agora me esqueci o nome, até a cidade de Lapa, no Paraná. Então, futuramente vai ser um trecho concessionado. E aí vem os pedágios, né? Vem os pedágios. É automático. Que aí nós... Eu não sou contra o pedágio. Eu particularmente acho que... Mas não um preço exorbitante. Não, assim, na prática, quer ter obra boa em rodovia, pelo tamanho que o Brasil tem, é rodovia concessionada. Agora, tem que ser um preço justo, né? Exatamente. Principalmente para os transportadores que levam toda a produção do Oeste Catarinense através da 282, para os portos, que é o que mantém a nossa economia viva e forte neste momento onde o Brasil todo está parado, nós estamos produzindo. Então, realmente tem que ser cuidado. Mas isso tudo, veja bem, Pedro, tu me fez uma pergunta, e olha quanta coisa está acontecendo. Sim. Em função de uma obra como essa. Veja a importância que tem o investimento, mas a complexidade que é uma obra dentro do processo público, não só em Chapecó, mas em todo o país. É um exemplo que se dá, Américo, eu também concordo plenamente, a gente que andou muito por esse Brasil afora também e anda para esta região, eu sou a favor também do pedágio, mas sempre um preço razoável, um preço módico. Até porque o Rio Grande do Sul tem um exemplo, e a gente que veio de lá sabe disso e você tem conhecimento, a 386, que tinha 5 pontos de pedágio até Tabaí Canoas, naquela região da Grande Porto Alegre, acabou o pedágio e agora infelizmente não tem condição de transitar pela 386, está acabado. Não tem quem mantenha. Você pagava o pedágio, mas você tinha certeza de poder andar, de poder chegar nos teus compromissos, e acima de tudo, bem sinalizada, né? E uma coisa importante do pedágio, quando feito de maneira adequada, é também a questão de resgate, né? Ou seja, se tu tiver um problema no trecho da rodovia, problemas acontecem na estrada. Tu tem uma equipe que vai lá dar o suporte, dar o socorro. Então, são situações que ninguém quer passar nunca por isso. Mas se um dia passar, tem essas situações que ajudam. Porque às vezes, você está numa rodovia aí de noite, você te perde, desce barranco abaixo aí, te encontram 2 dias depois, como já aconteceu aqui em Chapecó, na região sul aqui, aconteceu já perto de Cordilheira Alta. Então, assim, Quando é uma rodovia, tem monitoramento disso, né? Exato. Não, peraí, tem que é filmado 100% do trecho, onde tem alguma situação de acidente, desconforto, vai lá o pessoal e intervém. Então tem essas situações que às vezes o pessoal acha que é só pagar o pedágio e andar. Não, tem toda uma estrutura ao redor disso. Que te dá apoio. Até porque os estados não têm condições de bancar para a manutenção dessas estradas, né? Esse é um dos problemas também, não tem recurso, né? É, o governador, ele optou, né? O governador não vai concessionar rodovia nenhuma estadual. Não vai fazer isso. Do estado de Santa Catarina. É uma decisão dele, pessoal dele, como gestor e como mandatário nesse período. Então, nós estamos fazendo o quê? Nós estamos fazendo a revitalização de 2.200, de 4.200 quilômetros que nós temos de rodovias. Metade está em manutenção, Pedro. Metade. Que seja manutenção ou a própria revitalização. Então, o que acontece? São informações relevantes, né? Qual é o estado que está revendo metade das rodovias? É. Aí é a questão de planejamento e se ter o recurso, né, necessário. Exatamente. Né? Américo, tem uma colocação de um ouvinte, depois você pode completar, se quiser completar esse assunto. Mas aqui eu recebo o telefone dele, aqui identificado, Alfredo, lá de Xaxim. Ele colocou assim, ó, Américo. Eu moro em Xaxim, eu não sei se é da tua área. Não é, mas eu posso... Não, interessante, posso, viu? É a primeira pergunta que tu tem 9 municípios, me parece que Xaxim já é não, outra... Não, Xaxim é ligado a Xanxerê. Mas diz o seguinte, eu moro em Xaxim e temos a delegacia que fazem anos que a obra está parada. Aqui, ele colocou até uma questão política, não vem ao caso, mas ele diz aqui, Merez, João Rodrigues e Colombo ganharam muitos votos e Xaxim parece... Não, Xaxim, pelo que parece, é um lugar mais desprezado. É, que tem, e pergunta por que essa discriminação, Xanxerê tem verba, Chapecó tem muitas verbas e Xaxim sempre esquecida. É o Alfredo, tá o telefone aqui dele lá de Xaxim. Bom, Alfredo, eu essas questões políticas eu prefiro não colocar porque pode ser uma opinião sua. É, cada um tem a sua e opinião. E não opinião da população, né? Então eu prefiro não falar sobre isso. Agora eu quero dizer assim, primeiro que eu tenho duas situações de Xaxim que são ligadas à minha ADR que eu participo. A primeira que eu tive a alegria, ali no Bom Retiro, no Bom Retiro, na divisa ali embaixo, não é o Bom Retiro, na divisa com o Xaxim aqui embaixo, pela região do São Pedro aqui, nós temos ali o... Eu vou falar Bom Retiro agora, mas não é esse termo, é esse local certinho. De nós inaugurarmos uma ponte com a Defesa Civil, né? Entregamos a ponte nova, o kit ponte, transposição de rios. Fizemos a ponte através da Defesa Civil e coube às prefeituras fazer o pé das pontes, né? Então, tivemos lá para inaugurar em parceria. Então, essa relação que eu tenho com o Xaxim. A segunda, que o Presença Comercial lá é muito nosso amigo, empresário de Chapecó, que também tem empresas lá, que é o Orly Bernardes, da Plaza Metal, um grande amigo nosso que preside a ação comercial lá hoje. Mas o que acontece? Você pode ter certeza, eu vou repetir o que eu falei no início aqui. Nós não temos problema de recurso nas obras. As obras que estão inseridas dentro do Pacto por Santa Catarina, que deve ser que se tem uma delegacia sendo feita em Xaxim, obra deve ser pelo Pacto por Santa Catarina, o recurso tem. Essas questões muito burocráticas que acontecem, e aí o que acontece, o que é mais fácil, às vezes, quando tem uma questão burocrática? Em vez de dizer, o problema está nisso aqui, o problema está no projeto, o problema está na prestação de contas, é mais fácil dizer, não, o problema está no político que nunca apareceu aqui mais, que não sei o que. Tá. Então, assim, essa, não podemos jogar tudo assim de maneira inadequada. O que eu vou fazer é olhar essa situação, eu tenho o celular do Alfredo aqui, vou pedir para o delegado regional ligar para ele e efetivamente ver o que está acontecendo e posicionar a respeito do assunto. Se fosse na região nossa, que eu saberia responder com tranquilidade, mas como não é na ela minha região... Ela pertence a Xanxerê? Xanxerê. Mas eu vou falar com o delegado regional, vou passar para o delegado regional de Xanxerê, para que faça aí o atendimento e converse com o Alfredo. Muito bem. Américo, 10 e 11, eu quero agradecer a sua presença aqui. Muito obrigado por a gente ter feito um programa hoje clareando muitas situações, porque há muitos comentários de um lado ou do outro. Eu acho que a gente pode clarear principalmente aquilo que está dentro da tua jurisdição, dos 9 municípios da ADR de Chapecó. Acho que o ouvinte ficou bem entendido disso, até por isso que não fez muito questionamento. O único veio de Xaxim. Eu quero aproveitar e mandar um abraço, então, a toda a comunidade de Xaxim que está ligada aqui no Estúdio Condá. Obrigado, Américo, pela presença. Muito obrigado e continuamos à disposição e agradecendo a esse importante espaço da Supercondá para que o Estado possa apresentar o que tem feito nesse período onde A gente tem tido grandes notícias boas no Oeste Catarinense. Muito obrigado e fiquem com Deus. Muito bem, um abraço. Obrigado aos ouvintes que estiveram conosco no Estúdio Condá. E o programa retorna amanhã. Super Condá AM 610. Conectada com o mundo. Acesse www.superconda.com.br.